viajando pra São Paulo, mas ficou claro que acabou. Eu joguei tudo pro espaço, depois me acho. Tô cansada de esperar você mudar, assim não dá. Quanto tempo eu vou ter que esperar? Não vai rolar. Quem é a Gabriela? A Gabriela, cê conversa com ela, lá, lá. Quem é a Gabriela? A Gabriela, cê me trai com ela, lá, lá. Eu tô no Boeing, viajando pra São Paulo, mas ficou claro que acabou. Eu joguei tudo pro espaço, depois me acho.